é que a gente é santo, hein? Acredita no Camarguinho, mulher. O caba tá doente, apaixonado. Bora, Chapolin. Não é nada. O que você viu não é nada do que tá pensando. Aquela doida já veio pra cima e chegou me agarrando. Com a faca na mão e me disse, me beijou, eu vou acabar te matando. Lembra daquela loira que me sequestrou, me levou pro motel, me deixou arranhado. Desse jeito andar na rua tá complicado. Acredite, não é mentira de homem safado. Miserável, bateu a porta na minha cara e ainda passou a chave. Pelo nosso amor eu vou gritar, abre, abre. Tem muita mulher perigosa aqui nessa cidade. Aquela doida já veio pra cima e chegou me agarrando. Com a faca na mão e me disse, me beijou, eu vou acabar te matando. Lembra daquela loira que me sequestrou, me levou pro motel, me deixou arranhado. Desse jeito andar na rua tá complicado. Acredite, não é mentira de homem safado.